Eu preguei aqui na quinta de noite sobre o temor ao Senhor. Muitos de vocês estavam. E por algo de Deus, eu resolvi dar... Opa! Obrigado, irmãos. E por algo de Deus, eu resolvi fazer uma segunda mensagem sobre temor ao Senhor. E eu acho que no futuro eu vou uma vez preparar assim um mês todo de temor ao Senhor. Porque o temor ao Senhor, quando você teme a Deus, você respeita a Deus, sabe o que que acontece no seu coração? Você foge dos pecados. Você não cai, ainda que venha uma tentação, você não cai porque você teme a Deus. Então nós poderíamos dizer, temor ao Senhor é um remédio preventivo. Nós normalmente tomamos remédios curativos, quando já estamos doentes. Mas o temor, ele é algo que nos previne de que a doença chegue. Vamos ver, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, você pode abrir a sua Bíblia comigo? E o tema realmente é esse, o temor é remédio preventivo. Antes que chegue a doença, o temor é algo que trabalha antes. Todos acharam no capítulo 4, versículo 36. Fala de um homem chamado Barnabé, diz assim, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação. Esse homem era um levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo vendendo, o trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, agora tem um entretanto, um porém. Certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte daquele dinheiro e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e morreu, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se, os moços cobriram o corpo de Ananias e levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que acontecera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Respondeu ela, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, acharam-na morta. E levando-a, sepultaram-na junto ao seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Meu Deus! Tu queria ser membro da igreja primitiva? Tu queria ser membro dessa igreja aqui que nós estamos falando? É a mesma igreja de hoje. É o mesmo Deus. E infelizmente, às vezes temos as mesmas pessoas como Ananias e Safira. Mas, sabe o que eu descobri ao preparar essa palavra de Deus? que vocês leem os primeiros capítulos ali de Atos, a igreja está crescendo, crescendo, é milagre, 3 mil convertidos numa só pregação de Pedro, gente sendo curada, aleijado andando, é maravilha, o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja, estava tudo maravilhoso. Do capítulo 1 até aqui, nesse momento, no capítulo 5, o Espírito Santo é citado 13 vezes. Em 4 capítulos, o Espírito Santo é citado 13 vezes, significa que há uma atividade intensa do Espírito de Deus. E agora, aqui no capítulo 5, a primeira vez que é citada o diabo e uma obra do diabo. E uma obra do diabo feita dentro da igreja. Vamos dizer, em 2 membros da igreja, que aqui no caso, um casal. A igreja é maravilhosa. E há pouco tinha acontecido, por isso que eu comecei falando de Barnabé. Há pouco, um homem chamado Barnabé, um homem levita, da descendência de Arão e de Moisés, um homem que trabalhava na casa de Deus. Esse homem vendeu um campo, não sabemos que tamanho era o campo, quanto era essa propriedade, mas ele vendeu e trouxe o dinheiro como uma oferta e colocou aos pés dos apóstolos. Disse, esse dinheiro é para a obra de Deus. Um homem com coração aberto, um homem com coração em Deus. Mais adiante é dito que esse Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Um homem bom, um homem generoso, um homem comprometido com a obra de Deus, inclusive com um coração tremendo para o socorro aos pobres. Ali estava Barnabé, não queria lugar nenhum na igreja, não queria buscar fama, destaque para si, ou que todo mundo agora dissesse, vejam como Barnabé é bom, como Barnabé é desprendido. O próprio Espírito Santo fez com que essas palavras e esse ato de Barnabé ficasse registrado. E mais adiante, então, é dito que esse homem fez tudo isso porque o Espírito de Deus enchia o coração dele. Pena que houve esse entretanto. Como é que começa o capítulo 5 na sua Bíblia? Com entretanto. Sabe que a Bíblia não foi escrita com esses números que tem aí, com capítulos e versículos. A Bíblia foi escrita, e todos os textos, corrido, sem separação de capítulos. Isso foi colocado mais adiante, agora em 1500 e pouco, para nos ajudar a achar os versículos. Depois, 1700 e pouco, se colocou versículo, 1500 e pouco, capítulo. Mas antes era um texto corrido, então tenta imaginar se você tirar os números todos aí agora e vem lendo, tudo maravilhoso, coisas grandes, Deus operando. E de repente aparece, entretanto. Entretanto é um contraponto na língua portuguesa, não é? Está tudo maravilhoso, aí é um porém. Você lembra do tempo da aula de português? Essa eu não faltei. Todavia, não é a mesma coisa? Olha aí, ó, muitos estavam nessa aula de português, essa eu estava. Pois, entretanto, um casal fez algo completamente diferente, por inveja, por um ciúme ao Barnabé. Talvez esse casal aqui também, rico, e queria destaque para si, não para Deus. Eles queriam estar nos holofotes. Eles se enciumaram, ah, esse homem aí vai ficar mais bem falado na igreja do que nós. Vamos fazer algo para nós se sobrepor a ele. E eles venderam um campo, uma propriedade, e também trouxeram o dinheiro, ou parte do dinheiro, aos pés dos apóstolos. Nós não estamos falando aqui de dinheiro, irmãos. O que eu quero falar hoje é de temor a Deus. Este casal entrou num acordo. Um acordo diabólico, um acordo maligno. Vamos fazer de conta que estamos dando toda a oferta. Não precisava dar nada, os apóstolos não pediram nada. E eles podiam ter dado, não, nós vendemos um campo e vamos dar 10%, vamos dar 20%, vamos dar metade do valor. O que se queria aqui era honestidade, era transparência. E podiam vender o campo e não dar nada, não tinha problema nenhum. Mas eles estavam dizendo, estamos dando tudo. Mentira. Não estava, o coração deles estava corrompido. Pois, você viu ali no verso 3? Então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Veja uma coisa. Se você pegar um balde lá na sua casa, e você quer enchê-lo de água, coloca-o debaixo da torneira e abre a torneira. O balde se enche instantaneamente? Não. Você vai ter que ficar alguns minutos ali na frente da torneira, esperando encher, não é? E se lá na sua casa, na chuveiro ou na torneira mesmo, tem uma goteira, está pingando ali, não está fechando bem. E você coloca um balde lá, para até aproveitar aquela água. Quanto tempo leva para encher um balde a conta gotas? Eu nunca fiz essa experiência, alguém já fez? Ou se na sua casa, por acaso, tem uma telha quebrada e está pingando lá e você bota um balde. Alguns até botam uma latinha. Quanto tempo leva para encher um balde? Não sei, mas é muito tempo, né? É um bom tempo. Veja, quando diz aqui que Satanás encheu teu coração. Vocês acham que isso foi de repente? Não. Satanás foi lançando ideias, ciúmes, inveja, ganância, e aquilo foi enchendo, e foi enchendo. E o coração desse Ananias foi enchendo, mas esse homem, diz alguns estudiosos, que esse homem estava lá quando veio o Espírito Santo, quando 120 pessoas da igreja, os primeiros 120, ficaram cheios do Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo. Alguns estudiosos dizem que esse casal era um dos 120. Mas por alguma abertura maligna que eles deram ao diabo, o diabo foi lançando sementinhas do inferno e foi semeando. E aquele casal deixou essas sementinhas, além de entrar, deixaram crescer, e agora essa semente maligna produziu frutos malignos. Por que encheu Satanás o teu coração? Efésios 5,18 diz uma coisa lá. Enchei-vos do Espírito Santo. Em Colossenses capítulo 1 diz que Jesus era um homem cheio de Deus, totalmente. E quando a Bíblia fala cheio, é a mesma palavra, toda vez que aparece cheio e plenitude ou pleno, é a mesma palavra. Então aqui está dizendo que esse Ananias estava plenamente cheio. Não era um pouquinho, não era pela metade, era totalmente cheio o coração dele de ideias e práticas diabólicas. Você entendeu por que esse homem não caiu de repente? Não foi aqui um escorregão espiritual. Esse casal vinha pensando, vinha maquinando, eles viram aquela grande oferta do Barnabé, ah, como nós vamos fazer para superar esse homem, ele é um homem bom, nós queremos aparentar bondade, como que nós vamos superar, como que nós vamos conseguir mais glórias para nós, do que aquele homem é reconhecido no meio da igreja, como? E eles então, diz aqui no verso 4, olha como a Bíblia usa as palavras certas. Ali no meio do verso 4, como pois, Pedro perguntando, assentaste no teu coração este desígnio? Olha a palavrinha, assentaste. A coisa foi se acomodando no coração do Ananias. A coisa foi se acomodando. Ele foi sendo parceiro do diabo, sim, parceiro do diabo. Foi permitindo que aquilo fosse entrando. Até que se assentou, se acomodou aquelas ideias E aí o plano, que já tinha nascido no coração, o plano foi para a execução. A mentira na prática deles. É, meus irmãos, vocês viram, esse homem caiu morto. Alguém de vocês podia dizer, mas pastor, é um juízo muito pesado de Deus. Alguém de nós ia se atrever a julgar Deus? Mas Deus foi muito severo com ele. Deus foi severo. Mas eu pergunto, Deus foi injusto? Não. Deus foi duro? Foi. Mas Deus errou no seu julgamento? Não. Vejam, a igreja vinha muito bem. Se Deus simplesmente, isso aí não é nada, deixa o Ananias mentir com a sua esposa, deixa o diabo encher o coração deles, Deus aí estaria cometendo um erro. Deus tem um sonho. Sabe qual é o sonho de Deus? É encher o nosso coração. É encher, estou pegando a mesma palavra lá que o diabo pegou para fazer no Ananias. É encher da plenitude do Espírito de Deus em nós. Sabe o que o diabo faz? Ele deve dizer, eu também vou encher o ser humano que abrir portas para mim, eu também vou encher. Mas encher de maldade. Encher de mentira, encher de engano, encher de raiva, encher de tudo que é coisa maligna. Eu também vou encher. E o pior, que quando a gente não é cheio de Deus, o perigo é que nós vamos ficando cheio do diabo. E o pior ainda, sabe o que é? Pior do que ser cheio de ideias diabólicas, é tu ser meio cheio de Deus e meio cheio do diabo. O que que acontece? Mistura. Parece que você é cristão, mas não é. Parece que está fazendo uma coisa. Ah, eu estou fazendo algo para o Senhor, mas no fundo está fazendo para ti. É pior ainda. Você lembra do jovem rico? Quando Jesus disse para ele, se tu queres me seguir, Jesus só falou para esta palavra, vende tudo que tens e dá aos pobres e depois vem e me segue. E aquele jovem imediatamente diz, não, eu não concordo com o Senhor, eu não vou fazer isso. Aquele jovem retirou-se da presença de Jesus, triste. Ficou chateado com Jesus. Tu me pediste demais. Jesus não estava pedindo dinheiro para si. Jesus sabia que aquele jovem tinha um apego à questão material. Jesus sabia que as questões materiais eram o Deus daquele jovem. Aquele jovem foi embora. Não quis de Jesus. Mas ele é melhor que Ananias e Safira. Por que que ele é melhor? Porque ele foi honesto. Jesus, eu não vou fazer isso. Eu não concordo contigo. Eu isso, eu aquilo, eu quero o meu dinheiro. Eu vou ficar com minhas propriedades. Agora, qual esse aqui? Esse aqui é pior, por quê? Esse Ananias e Safira. Porque eles dissimularam. Usaram uma máscara. Pareciam muito, muito crentes. Pareciam tão cheios do Espírito Santo quanto Barnabé. É pior ou não é isso aqui? Sim, muito, muito pior do que o jovem rico. Uma vez, Platão, um filósofo grego, ele disse o seguinte: o pior que pode acontecer para um homem que pratica o mal é quando ele não é punido por esse mal, porque sua alma se corrompe. Escuta de novo, o filósofo. O pior que pode acontecer a um homem quando pratica o mal é ele não ser punido por esse mal, porque isto corrompe sua alma. Vamos mostrar isso na prática. Uma pessoa comete um delito, um erro, vamos aí, um roubo. Não aconteceu nada com ela, se deu bem. O que que ela vai fazer? Quando precisar de dinheiro de novo, outro roubo. Só que provavelmente um pouco mais corajoso, vai roubar algo maior. Se deu bem de novo, não foi punido, ninguém descobriu. Ou se descobriram, ninguém o puniu. o que, que ele vai fazer na terceira vez? Algo um pouco maior, um pouco mais audacioso. Não foi punido de novo. Como é que está ficando a alma dele, o interior dele? Ah, posso fazer o que eu quiser, não tem punição, sempre me dou bem. Um dia, então ele é pego. Por que que o nosso país atravessa de novo essa onda de corrupção? No que o corrupto aposta? Na impunidade. É ou não é? Vocês estão acompanhando o jornal e televisão últimos dias? Parece que vai terminar tudo em pizza de novo. Parece. Por quê? As pessoas apostam, não vai dar nada. Posso aprontar, posso fazer. Eu tenho amigos influentes, ou tenho grandes defensores, advogados, e pago. Parece que o advogado de um indivíduo aí está ganhando 15 milhões para defendê-lo. 15 milhões. Razoável o dinheirinho, né? Razoável. Pois, meus irmãos, eu não estou entrando no mérito, estou só falando dos fatos em si que está rolando na mídia. Porque as pessoas cometem os erros sabendo não vai dar em nada. E quando a gente vai errar sabendo que não dá em nada, a nossa alma está corrompida. O nosso interior está apodrecendo, porque nós estamos ficando piores. Piores para o bem. E o pior, audaciosos para o mal. Corajosos para o mal. Pois este indivíduo aqui, Deus o puniu. Quem esteve quinta? Vocês lembram que aqueles dois filhos do pastor, do sacerdote Arão, foram entrar na presença desleixadamente, levaram um fogo estranho lá para o altar, e parece que os jovens até estavam embriagados, dois filhos lá do sacerdote. E Deus os fuzilou. Deus os queimou, diz ali, com fogo de Deus, torrou aqueles dois moços. Eles eram levitas. Hoje você viu o homem de bem aqui? Qual era a descendência dele? Levita. O Barnabé. Agora tem esse casal. Esse casal, ele quer aparentar algo que não é. Ele quer fazer de conta, dissimular que é. E permite que o diabo vá assentando no seu coração. Ele fingiu bondade. Esse casal fingia ser cheio de Deus. É pena que eles tiveram coragem para o mal. Sabem por quê? Porque tinham perdido o temor a Deus. Quando você teme a Deus, você não comete o erro por causa de outros. Você não faz o erro por causa de Deus. Porque, eu não posso fazer um erro lá, que se o pastor sabe, ou se o líder da célula sabe, vai vir falar comigo. Não pode ser por isso, irmão, que tu vai evitar o erro. Ah, eu não vou fazer o erro porque senão eu tenho problema com a justiça. Não deve ser por isso. Eu não vou fazer o erro porque eu quero honrar o meu Deus. Porque se nós não fizemos erros por causa dos homens, quando não estivermos na presença de homens, nós faremos os erros. Se eu não faço erro por causa do irmão A, B ou C que pode me ver, pode me descobrir, então se eu tiver segurança que ninguém está me vendo, então eu faço erro. Mas quando eu temo a Deus, eu posso estar sozinho, no meio de oportunidades para erros. E eu não o faço porque eu temo ao meu Deus. Lembra José lá no Egito, quando foi vendido pelos irmãos? E aí ele deram um emprego, é um moço, escravo, empregado doméstico. E ele estava então trabalhando na casa de um alto funcionário do governo e militar do faraó. E aí um dia o dono da casa não estava em casa e a patroa viu aquele moço muito bonito. E disse para ele, vem, te deita comigo, meu marido não está em casa. E ele disse: não, senhora, eu respeito o patrão e respeito a Deus. Não, vem, te deita comigo. E se agarrou nele. E ele se desvencilhou e ela ficou com o casaco dele. Quando o patrão chegou em casa, o marido dela, ela inventou outra história, né? Olha aqui, ó. O cara entrou aqui no nosso quarto, aqui na sala, e queria me pegar. Está aqui até a roupa dele, a prova está aqui. A prova do crime está aqui. E o patrão colocou-o na cadeia por anos. Mas sabe o que, que ele dizia? Eu não posso pecar contra o meu Deus e contra o meu patrão. Eu temo a Deus, eu respeito a Deus. Ainda que alguém de nós tivesse, olha o que eu disse, num lugar sozinho, cheio de oportunidade para pecar, não o faço por causa de Deus acima de tudo. Acima de tudo. Mas esse casal foi para outro caminho. Perderam o temor a Deus. E quando o teu coração fica vazio de temor, ele começa a ficar cheio de coragem diabólica, que eu estou chamando coragem diabólica, para pecar. Cuida do temor. Olha como nós começamos. O temor é um remédio preventivo. É um remédio que te poupará de passar muitas e muitas dores aqui nesse mundo. Aconteceu os dois fatos, a esposa do Ananias também morreu. Ela estava num pacto com o marido, o pacto da mentira, que acabou sendo também um pacto da morte. Deus não deixa impune os nossos pecados. Ou nos arrependemos e mudamos de vida, ou teremos que enfrentar então a punição. É melhor não cometer os pecados. Se por acaso tivemos um deslize, ou estamos dentro de um deslize, conserta isto imediatamente com Deus. Se você diz: pastor, eu tenho o Espírito Santo em mim, continue cuidando para mantê-lo. Porque esse casal aqui também tinha o Espírito Santo, e de repente estava cheio do diabo, estava cheio de coisa ruim. Sabe o que diz uma palavra de Provérbios? Nós começamos o culto com ela. O temor do Senhor é o início, é o princípio da sabedoria. E os loucos desprezam a sabedoria e o conhecimento. Os loucos. Eu estou falando para gente que está na igreja, que teme a Deus, que respeita a Deus. Que o teu temor continue crescendo. E não dá um único espaço para o diabo semear algo no teu coração. Esta semana, segunda-feira passada, estive num evento de três mulheres foram promovidas a procuradoras aqui no nosso estado. Um cargo bem elevado e eu fui convidado para estar lá. Uma delas era minha parente. E aí, na nossa conversa ali com pessoas, após a cerimônia, eu disse, eram doutores, advogados, um bate-papo. Vocês trabalham depois que o delito já aconteceu. Onde é que entra um promotor? Quando já tem o crime realizado. Onde é que entra um procurador que vai analisar toda a documentação? O crime já aconteceu e a coisa já está rolando na justiça. Vocês entram lá no final da linha. E tem que entrar mesmo. Alguém perguntou o que eu trabalhava, não me conhecia. Eu disse, eu começo antes da linha. Vocês trabalham quando a coisa já, a execução do crime já foi. Eu trabalho preventivamente para o crime não acontecer. Não é assim? O que é o temor a Deus? Não é preventivo antes de acontecer? Quando tem que entrar a justiça, por exemplo, é porque algo errado já aconteceu. Quando tem que entrar a polícia, é porque algo já aconteceu. Nós, igreja, trabalhamos e nos esforçamos. a obra de Deus, para que não aconteça o crime, não aconteça o delito, não aconteça a transgressão. Nós trabalhamos antes, nem sempre temos sucesso também. Mas nós trabalhamos antes, para evitar os problemas. Pois, vejam só, aqui esse casal perdeu totalmente o temor. Ficou audacioso para o mal, ainda que era um mal secreto. Mas Deus viu e avisou o apóstolo Pedro. Deus viu. Você sabe, não dá para aparentar espiritualidade. Ou você é ou não é. Não dá para aparentar bondade. Aí a gente entende quando o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, no capítulo 13, ainda que eu tenha fé para transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado e dê meus bens em favor dos pobres, se eu fizer isso sem amor, nada disso me aproveitará. Você sabe, tem gente que é capaz de sacrificar a própria vida para ter o seu nome na história para sempre. Tem gente que é capaz de fazer um grande benefício, entre aspas, aos pobres, fazer uma grande doação, mas não pensando nos pobres, pensando em si próprio, na elevação do seu nome. Ou para sair num jornal, numa revista famosa, ou na televisão, fazem qualquer coisa. A Bíblia diz que o homem vê o exterior, mas Deus pesa o espírito. Deus olha a intenção com a qual você faz algo. Você pode fazer a coisa mais sacrificial, mais grandiosa aos olhos públicos. Mas Deus olhou lá dentro. Por que você fez isso? Por que você doou? Por que você se sacrificou? Deus viu a intenção. Vejam, o cristianismo olha muito mais que para as exterioridades, para as coisas que aparecem. O cristianismo olha lá dentro. Porque Deus quer saber, e Deus quer que o início, o nascedouro de uma atitude, o nascedouro seja puro, seja limpo. Você já viu como nascem os rios? Vai na cabeceira de um rio. Ele chega aqui em Porto Alegre todo poluído. Mas vai na cabeceira do rio. Dá para beber água. Na fonte. Começa num risquinho de água, um rio, né? É um broto, uma vertentezinha de água. Você pode te ajoelhar ali e tomar. Porque é limpo, puro. O início tem que ser puro. Se o início das suas ações são puras, então você está no caminho. Mas se o início já está pervertido ou contaminado, então espere o pior. Espere o pior. Porque o pior vai acontecer. Vai acontecer. Esse casal aqui apostou no quê, irmãos? Esse casal, Ananias e Safira, apostaram na impunidade. Não vai dar nada. Erraram. Deu. Perderam a vida, ambos. E a igreja, o que aconteceu com a igreja? Terminando, irmãos, verso 5 e verso 11. O Ananias caiu e morreu. E veio grande temor aos ouvintes. E lá no 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja. Uma pergunta. Será, eu não estou fazendo uma afirmação, uma pergunta. Será que a igreja cristã aqui, em Atos 5, estava começando a perder o temor? Porque veio grande temor, ou o temor estava baixando? Parece? Parece? A igreja vendo a presença de Deus, Deus fazendo milagre, já era tudo normal. Milagres já eram comuns. A adoração, chegavam para orar, para adorar o louvor. Ah, já era uma coisa comum também. Será? Como é que você vem para o culto? Ah, eu quero lá, eu quero ouvir o que Deus tem para mim. E eu vou pôr em prática. Nós, pastores, como é que viemos para o culto? Ah, vamos lá, isso aqui eu sei de cor e salteado. Eu vou lá. Jamais! Vocês poderiam não saber como eu chego aqui. Ah, eu não gastei nem 5 minutos para preparar essa palavra. E posso vir aqui e falar por 30, 40, 50 minutos e vocês até ficarem impressionados. Que palavra linda! Mas Deus sabe se eu fui um relaxado em casa e não me preparar devidamente. Deus sabe. Eu até podia iludir muitas pessoas. Mas não posso iludir Deus. O pessoal do louvor vem para cá, de que jeito? Ah, vamos lá, essa guitarra aqui, esse teclado, essa bateria, isso aí eu faço brincando. Até pode que no lado técnico façam brincando. Mas Deus não está interessado no lado técnico. Ainda que precisa ser bem feito, mas isso não é o que impressiona Deus. Sabe o que impressiona Deus? É o coração de vocês. Deus, nós vamos dar essa oferta aqui para ti. Nós vamos ajudar a igreja a fazer essa oferta para ti, Deus. Isso é que impressiona Deus. Você vai dirigir um grupo de estudo, uma célula, vai visitar alguém, prepara o teu coração para isso. Não vai de qualquer jeito. Ah, e se eu chego lá e faço uma oraçãozinha? Isso é falta de temor. E falta de temor, não havendo arrependimento, haverá juízo. Haverá alguma forma de punição. Eu tenho que falar, porque normalmente, irmão, a gente fala, ah, a graça de Deus, a bondade de Deus cobre tudo. Sabe o que a graça cobre? Aquilo que nós pedimos para a graça cobrir. Se eu não quero, eu não quero a tua graça, eu não quero a tua bondade, então não vai cobrir. Ou só dizer que a graça de Deus é muito maravilhosa, é. Mas essa é como que fosse uma das faces de Deus. A outra face de Deus qual é? O juízo de Deus. Se por um lado Deus é um Deus bondoso, sim. Mas Deus é um Deus severo também. Se a gente só fala de uma face, nós temos o risco, sabe o quê? Ah, Deus é só bonzinho. Deus é um paizão. Então faz o que você quer e... Sabe aqueles pais que não sabem dizer não para os filhos nunca? Ah, Deus é assim. Não. Deus é um Deus justo. Um Deus que quer criar filhos retos. Uma vez um pastor falou para nós aqui, o pastor Bruno, conversando um bate-papo sobre criação de filhos, e ele disse assim, tem pais que só dão chocolate para os filhos, só chocolate. Usou chocolate, podia ser tudo que é coisa, só dá. Só chocolate. Tem pais que só vara. Só disciplina. Então, se tu der só chocolate, teu filho vai nascer torto, que nem esse bambu moçou aqui. Ele vai, quanto mais crescer, mais torto vai ficar, não vai? Está vendo o bambu aqui? Quanto mais esse bambu vai para lá, mais torto vai ficando. Só chocolate. Tu vai criar um problemão para ti. O dia que tu não der mais chocolate, ele se revolta contra ti. Isso é que nem um animal. Agora, se você só dá disciplina, só vara. Nunca um elogio, nunca uma motivação. Vara. Aí cria torto para o outro lado. Teria que virar o bambu, né? Para o outro lado. Aí cria um filho que tem ódio de ti. O que é o certo? Ele usou essa figura. Vara, chocolate. Disciplina. Na hora de elogio, um presente, uma motivação, vara, chocolate, vara, chocolate. Deus, eu penso, sim, Deus nos dá tanta coisa, graça, às vezes disciplina, bondade, perdão, chamada de atenção. Deus vai fazendo isso. Mas no nosso coração tem que ter o temor. Temor a Deus. Veio grande temor sobre toda a igreja. Você saberia, se pudesse, medir o nível de temor que tem no teu coração? Você é uma pessoa que teme a Deus ou... Ah, então aí Deus, eu vou vivendo. Não dá em nada mesmo. Sabe que nível de temor? Você foge dos pecados, por quê? Para não ter problema com a justiça? Para não ficar se incomodando, ter problema familiar? Ou em primeiro lugar, porque tu respeita Deus? Que temor, que nível de temor? Você vem para a igreja, e está aqui adorando, e de repente já desliga, já está pensando nos negócios de amanhã. Não, não permita isso acontecer na tua mente. Ou você vem para a igreja e diz, ah, um jovem solteiro, ah, vai lá, tem uma guriazinha legal lá, tem um gurizinho legal. Se essa é a intenção primeira, está errado. Ou você vem para a igreja e está com o seu celular ligado, daqui um pouco alguém vai me ligar, e vai, nós vamos almoçar junto, vamos combinar o lugar do almoço. Não, meu irmão, desliga o celular. A hora que sair daqui, tu vai combinar onde é o almoço. Porque a presença de Deus é o lugar mais sagrado que existe. Não deixa nada te atrapalhar. Ou a pessoa do teu lado está te cutucando e quer falar um assunto nada a ver. Diz para ela, deixa eu ouvir a palavra. Ou na hora da adoração, não me incomoda, eu estou adorando. É ou não é? E se continuar insistindo, eu quero falar contigo, quero falar contigo. Sai, diabo! Vai, dá um choque nele. Dá um choque. Diabo, eu. É, tu está me atrapalhando. Quem é que não gosta que adore a Deus? É o diabo, então sai fora. Talvez arrumasse um inimigo. Não, né? Se a pessoa tiver consciência das coisas de Deus, não vai. Vai te agradecer ainda porque tu deu um choque nela. Estão entendendo, irmãos? Guarda o teu coração para temer a Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Aleluia! Eu gostaria que você, a sós com Deus, falasse com o Senhor sobre este assunto, o temor a Deus. Podes falar um pouquinho com Deus? No teu íntimo, podes falar com o Senhor. Se você está ficando corajoso para o mal, retroceda imediatamente. Se no teu coração está se acomodando uma ideia que não procede de Deus, se no teu coração está enraizando algo que foi semeado pelo diabo, arranca isso agora. Não deixe para amanhã, agora, irmãos. Seja um sentimento ruim para com alguém, seja uma frieza para com Deus, seja uma desconfiança para com o cuidado de Deus para ti. Não foi Deus que semeou isto. O temor ao Senhor é o começo da sabedoria. Se você usa suas palavras para agredir, para falar mal, às vezes, até às vezes da obra de Deus, ou de servos de Deus, cuidado. Se você não ensina o temor a Deus, aos seus filhos, cuidado com isso. Se no seu trabalho você não demonstra temor a Deus e só temor ao patrão, primeiro a Deus, porque se você teme a Deus, automaticamente você será ótimo para com o patrão ou outras autoridades que respondem por ti. Que venha, Senhor, esse temor do Senhor para nós. Que não precise nós experimentarmos um juízo, um julgamento, nenhuma punição, Senhor. Que basta a tua palavra para nos levar ao temor ao Senhor. Ali na igreja de Atos capítulo 5. Precisou vir um julgamento. Eu te peço, Senhor, como filhos que ouvem a voz do Pai, como filhos obedientes, atrai o nosso coração para Ti, enche o nosso coração da Tua presença. E que basta o Senhor como Pai nos ter dado hoje uma advertência. E que esta advertência seja suficiente para que o temor ao Senhor cresça, que nosso coração fique cheio do temor ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu aviso, pelo teu chamado. Cuida do coração de cada um aqui, Deus, para que jamais entrem em pecado, afrontando ao Senhor, pensando que diante do Senhor tudo dá em nada. Não, Senhor, nos ajuda a te temer. Te peço por mim e por todos que aqui estão, e todos que estão concordando comigo podem dizer amém. Amém. Amém. Amém, irmãos. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Gravou esse versículo? E os loucos, o que, que os loucos fazem? Desprezam a sabedoria e o conhecimento. Não seja louco. Amém?